relacionamento indo de mal a pior. Você muito teimosa e eu sem paciência, o coração cansado, com raiva e carente, buscando em outras bocas o que tinha entre a gente. Saí sem rumo, fui parar no canto aleatório da cidade. Tomei umas bebidas, encontrei uma menina. No caminho pro motel, ela me liga. Aí eu chorei no colo da rapariga, mas eu nem beijei e tô voltando pra sua vida. Aí eu chorei na frente da rapariga, mas eu nem beijei e tô voltando pra sua vida. Deixo ela aqui na esquina, ai, ai, ai. Chora no lugar certo, mas na hora errada, meu filho. Saí sem rumo, fui parar no canto aleatório da cidade. Tomei umas bebidas, encontrei uma menina. No caminho pro motel, ela me liga. Aí eu chorei no colo da rapariga, mas eu nem beijei e tô voltando pra sua vida. Aí eu chorei na frente da rapariga, mas eu nem beijei e tô voltando pra sua vida. Aí eu chorei no colo da rapariga, ai, ai, ai, mas eu nem beijei e tô voltando pra sua vida. Aí eu chorei na frente da rapariga, ai, ai, ai, mas eu nem beijei e tô voltando pra sua vida. Deixo ela aqui na esquina, ai, ai, ai.